Yes. Saudações, robôs, mutantes e visigodos abduzidos. Hoje vamos apresentar como podemos melhorar um bárbaro do século V, entregando para ele uma armadura sagrada de combate alienígena. Impõe sua espada energética ao lado do visigodo. Chama seu Tiosk. Viva a Valiant. E do ostrogodo Reginaldo Yomen. Show! Passa! essa não peguei, não. Bom, estamos de volta com mais um Omniverso, o podcast mais irregular da história. Tem a tiragem parecida com a tiragem dos calendários da Panini. E aqui estamos hoje para falar de X-O Menor, um vizinho aí que já rodou bastante pela Valiant e uma de suas mais recentes encarnações. Começou a ser publicada em 2012, né, pela Valiant Entertainment. E ter roteiro de ninguém menos que Robert Bendit, que já falamos aqui dele quando tratamos da primeira encadernada do Gavião Negro, que foi publicado pela Panini, né? São quatro encadernados, já está encerrada. Nós falamos aqui do primeiro. Tem a arte do Kerry Nord, que fez o Conan, e cores do Muse Bauman, que sabe Deus quem é. Então, como já falamos do Bendit, então vamos pular logo para o que interessa. James, dá aquela resumida aí. Primeiro, na Valiant Comics, né, que é pouco conhecida por aqui, mas teve um boom, né, aqui no Brasil com a Social Comics, se eu não me engano, e também acho que em banca. A Valiant é aquele caso, assim, de ambição e de que eu posso fazer melhor. O Gene Shooter foi demitido da Marvel porque ele fez o novo universo. Assim, às vezes o pessoal fala, ah, a Gene Shooter saiu porque ele era um carrasco. Nada. É igual o seu gerente que enche seu saco. Enquanto ele estiver dando lucro pro dono da empresa, tá tudo bem. Certo? Aí, na verdade, Gene Shooter fez a merda chamada Novo Universo. E aí, quando ele terminou de fazer essa merda, ele foi demitido. E ele começou a rotar que a Marvel era dele, ele que fazia a Marvel, as vendas eram dele e tal, e prorou, e convenceu um pessoal do dinheiro de que era possível fazer essas coisas, né? Então esse pessoal chegou e falou, não, vamos comprar a Marvel. Aí ele foi lá na cara dura, ele era um dos responsáveis pela proposta. Porém, a proposta, como a gente sabe, não deu certo. E o que aconteceu foi que ele sentou de novo com os financistas e falou, olha, não precisamos comprar Marvel. Eu faço aqui tudo que eles têm de bom, eu faço aqui também. Aí foi isso que aconteceu. Ele foi e comprou os direitos de publicação de alguns materiais que estavam espalhados, por exemplo, Turok. Turok já existia, né? Então, Magnus Robo Fighter já existia. E juntou com algum material novo, certo? E lançou a Valiant ali no início dos anos 90. E a Valiant continuou a existir, ainda que lentamente ela começou a dar foco em material para videogame, porque alguns dos personagens, em especial o Turok, começou a ser vendido relacionado a um videogame de ação, onde aquela versão do Turok enfrentava um dinossauro. Fora isso, a série inicial foi muito conhecida porque teve, eu falo assim, o projeto inicial da Valiant foi muito conhecido porque teve, além do Shooter, teve o Bob Layton, que teve muito tempo relacionado ao Homem de Ferro e era um dos responsáveis pelo Exo original, e também teve o Barry Windsor Smith em uma das suas últimas produções regulares de quadrinhos, né? Ele começou a fazer algumas séries, inclusive teve função editorial na Valiant. Basicamente é isso aí. E você, Reginaldo, você é igual ao nosso amigo Igor Tavares, pode falar que no caso da Valiant, quando você chegou era tudo mato ou você é modinha, apareceu agora? Olha, para ser bem sincero, a Valiant não me chamou a atenção na época, quando, vamos dizer assim, quando eu notei ela lá no na era Image, né, vamos chamar assim, sempre tinha os anúncios da Wizard americana, né, que eles davam um certo destaque para os heróis da Valiant, mas eles me pareciam assim, realmente assim, versões genéricas, né, o Exo parecia o Homem de Ferro, nunca chamou minha atenção, a verdade é essa, erro meu até reconheço. Eu vou falar que eu comecei a ler e acompanhar a Valiant agora nesse retorno da editora, que eu acho que foi assim, se o Jamerson está falando aí de megalomania, né, assim, esse retorno foi mais tímido, mais contido, e eu acho que até por isso deu certo, né, que o universo Valiant no começo, ele era uma coisa assim, pontual, as histórias, elas se passavam no mesmo universo, mas estavam bem separadas uma das outras, até para ter um certo desenvolvimento, não era uma realidade assim, uma infinidade de super seres, assim, era uma coisa mais contida, que me agradou no começo, né? Eu achei interessante, mas era um arroz com feijão, não tinha nada assim de espetacular, né? Tirando talvez o próprio XO, que eu acho dos primeiros títulos aí do renascimento da Valiant, eu acho ele o melhor. É, eu acho super interessante acertar em cheio, não inventaram a roda, né? As origens são praticamente as mesmas, e só que agora parece que fizeram direito, e fizeram quando você lê o começo aí da história do Exo, parece um filme de ação que você está lendo, assim, né? Então eu vejo isso como vantagem, né? Mas depois, quando o universo começou a ficar todo amarrado, cheio de idas e vindas, até mega sagas, aí me perdeu, eu parei de acompanhar, tá? Mas eu acho interessante, eu vejo muitas pessoas falando da Valiant com carinho e com interesse, embora eu não ache, eu não acho nada extraordinário, eu acho ela bem convencional. Eu queria completar o raciocínio aqui do Reginaldo. Assim, quando a gente analisa o que o Reginaldo falou, eu acho que a Valiant, de um certo modo, hoje, nos anos 2020, e lembrando que ela ressurgiu em 2012, me lembra, de um certo modo, a proposta da CrossGen no início do milênio. O que era a CrossGen? A CrossGen era uma editora que tinha algumas características próprias, como o pessoal trabalhava no escritório e não em casa, e eles eram situados na costa oeste em vez da costa leste, mas a grande diferença dela em termos de quadrinhos é que ela não publicava quadrinhos de heróis, ela publicava quadrinhos, ela publicava a mídia, mas ela não publicava o gênero herói. Isso era importante. Então, assim, ainda que a Valiant publique o gênero herói, o foco dela é um pouco mais afastado. Parece que são mais anti-heróis, o material tem um outro tratamento. Eu acho, de um modo geral, eu fiquei muito impressionado positivamente quando foi publicado no Brasil. Mas eu entendo que esse negócio, porque qualquer espirro é as pessoas que trabalham para essas editoras tentam fazer as fórmulas que deram certo em outros lugares. Por exemplo, tem um personagem deles que no início do ano teve um filme com o Vin Diesel. Pô, coisa mais genérica que tem, certo? O Vin Diesel fez um filme de herói, onde é o personagem principal. E ainda que se o Reginaldo falar o nome do personagem, eu me lembraria, eu sequer lembro o nome do personagem. de tão genérico que é. Opa, se o moderador me permite uma tréplica, eu esqueci de falar uma coisa. O Jamerson deu uma escurraçada no Novo Universo e, olha, não podia discordar mais, hein, meu? O Novo Universo é uma delicinha de ler, assim, é uma coisa super divertida, numa época que não tinha isso daí, era pré esse boom aí que ele tá falando, de CrossGen, Valiant, Acclaim tinha, essas editoras, sabe, cada dia parecia uma editora nova, e no meio disso, né, realmente o Jim Shooter fez, meteu as caras e fez esse Novo Universo que eu achava interessantíssimo, né? Acho que um dia que a gente puder falar, cara, a impressão que eu tive quando anunciaram, pensei que tinha acabado o universo Marvel, que ia ser, o que ia passar a valer era o Novo Universo, do jeito que foi anunciado, e eu também era criança, né? Mas eu acho ele divertidíssimo, assim, acho legal demais, assim, né? E para aproveitar a minha birra com o Jamerson, eu vou falar que herói, meu, é só o Toretto, meu, assim, não tem, não consigo saber, conhecer outro personagem que ele tenha feito mais heróico, tá bom? Pra mim é Toretto na cabeça, assim, aquilo lá é super-herói mesmo. Eu lembro que tem uma pauta do Novo Universo que tá enganchada com a gente tem uns 30 anos já, né? Um dia ela sai. Bom, então antes de voltar com a questãozinha da Valiant, eu lembrei agora, mas fica pro final, vamos então entrar na história, né? Vamos aqui comentar as 4, 5, 6 primeiras edições, né, desse X-Men Noir, do Vendite, né? E é basicamente, né, esse vai ser, eu acho, o universo mais antigo da história, né? É uma história que começa ali no ano 400 depois de Cristo, né, na Dácia, né, com os visigodos. Os visigodos é um povo bárbaro como qualquer outro dessa época aí, cercava os romanos, né, povo que vivia da agricultura, pastoreio, né, se organizava minimamente ali em clãs ou algo do tipo, né, e parará, então, como qualquer outro povo bárbaro, lembrando, né, que bárbaro para os romanos e como para os gregos não é o Kona, né, não é um cara forte e sunga, né, bárbaro para os romanos, bárbaro para os gregos, né, já que os romanos se aproveitaram do conceito, bárbaro para o grego era qualquer povo de classe grego, somente isso, é o estrangeiro, né, basicamente é o povo estrangeiro, que não compartilhava a cultura grega nem a língua grega, então só isso, né, qualquer pessoa que estivesse fora do Império Romano era considerado um bárbaro, somente isso, nada mais. E aqui que acompanha um deles, né, os visigodos, que ocupou ali a região da Dácia, e a gente vai acompanhar a saga do Aric da Dácia, né, que é sobrinho do rei da Dácia nesse momento, que era o Alaric. Então ele começa numa guerra tremenda com os romanos, para variar, né, romano não é para fazer, só vivia invadindo outros povos e guerreando, que mostra muito bem o Asterix nesse passagem. E aqui está acompanhando esse começo, né, com essa guerra, né, dos romanos com os visigodos ali, pelo poder daquela região. E lá pelas tantas, o nosso herói, né, o Aric, ele simplesmente some e rebate no espaço. Então é isso que eu estou pensando. Depois a história começa no Império Romano. O Império Romano já ali, finalmente, o Império Romano no Ocidente, ele cai um pouquinho depois disso daqui. E do nada pula para o espaço e vem bater no nosso tempo presente. Então a história começa a desenrolar mais ou menos a partir da quinta, sexta edição, quando o Aric consegue fugir, né, desse domínio desse povo extraterrestre. É lá que ele consegue sua armadura. Essa armadura que ele usa aqui no Gibi, Salvador de Herói, e ele vem para a Terra, para o nosso presente, que a gente vem da Itália, né? Então cai no berço do. Cai em Roma, né? Cai na capital do Império, ele fica perdido, né? O que aconteceu, tanto que eu fiquei fora, para ele para lá, e a história começa a se desenrolar por aí. Jamerson, você que é fãzaço da Asterix, como é que foi sua relação aqui com X-O Manual? Quando o X-O foi publicado no Brasil, eu tinha uma relação próxima. Com o pessoal do HQ Maniacs, que foi a editora que publicou pela primeira vez a série. Eu, inclusive, ainda tenho as edições assim, daquela série da HQ Maniacs. E, assim, eu achava um excelente material, achava a edição física muito boa. Eles conseguiam um preço relativamente condizente com as características do mercado, era um pouco mais caro, era realmente um pouco, né? Eu acho que a edição deles, que vinham três histórias, era 30% mais caro que o material da Panini. Então, assim, não vou dizer que era mais barato, mas não era inacessível como as coisas são hoje, né? Hoje o Exo sai no Brasil pela Jambô, mas também já é a série seguinte e nem, não é essa série que a gente está comentando aqui. Eu recebi a primeira e a segunda edição numa época em que eu fazia resenhas para o site do HQ Mania, que recebi de graça, e em seguida eu adquiri as edições seguintes e eu achei um excelente material. Eu lia com prazer, certo? Porque eu gostava do Kerry North, já tinha alguma experiência dele com o Demolidor e com o Conan, né? Eu lembro de ter visto uma Wizard da fase Wizard, Wizmania, que falava que o Kerry North era um cara que precisava ser descoberto, né? Ele continua sendo assim, né? Ele trabalhou no Conan, que é o Conan do Kurt Busiek, trabalhou no Demolidor do Carl Kessel e trabalhou no XO Manowar do Robert Vindente, sei lá. E eu creio que tem gente que ainda não conhece o Kerry North. É uma pena. Eu acho ele um cara muito talentoso e acho a série muito bem escrita. A minha relação com ela, no geral, é uma relação de prazer, no sentido de que é um material bem escrito e me vence daquela trama, certo? Não apresenta uma emaranhada assim, de alienígenas batidos, certo? A situação é simples. O cara vai para um universo alienígena, chega lá, ele é exposto a uma escravidão, um regime de escravidão. E nesse regime de escravidão, ele percebe que a raça que o aprisionou, ela tem uma relação com a armadura, né? Que, na verdade, aquela raça acredita que o salvador deles, né? O salvador espiritual, né? Da doutrina deles, ele vai surgir como alguém que seja capacitado de utilizar aquela armadura. E tem um certo momento em que, logo no início, que ele se rebela contra os escravagistas, que cortam a mão dele, né? E aí ele começa a trabalhar mais, penar. É tipo assim, eles estão vivendo para morrer, né? Vão trabalhar até a morte. E aí, ele, num ato de rebelião, ele vai lá e ele se aproxima da armadura e consegue passar a utilizá-la, que é uma armadura que já tinha matado várias pessoas daquela raça. Ela aceita ele como utilizador dela, né? Quando a gente descobre que o personagem foi criado pelo Bob Layton, e o Bob Layton foi desenhista e co-argumentista do Homem de Ferro durante muitos anos, e quando você dá uma olhada no material original dos anos 90, você percebe que há ali elementos muito próximos do Homem de Ferro. Já essa série não parece ser uma releitura do Homem de Ferro. Na verdade, ela parece algo, eu não vou dizer original, porque original eu teria que ser muito bondoso, mas parece ser algo diferente, certo? Ela não parece ser uma releitura do Homem de Ferro, nem uma releitura do Conan, nem uma releitura de nenhuma outra série que você já tenha lido recentemente. Ela parece trilhar um caminho próprio. E você, Reginaldo, já que já me soltou rodando da história, o que é que você achou? Não, eu acho assim, a mesma coisa, assim, né? A história é simples, mas ela é redondinha, né? Ela vai direto ao ponto, então é agradável de ler, né? Eu acho que a graça de toda a história é você colocar um personagem do passado, né? Esse bárbaro, né? Que eu fui até olhar aonde era a Dacia, né? Onde hoje seria, na verdade, atualmente, a Dacia, né? E ela fica lá entre aqueles países, sabe, Romênia, Moldávia, Sérvia, é um pedacinho lá, né? E então você pega esse cara que, vamos dizer assim, ele não é, mesmo, vamos dizer assim, mesmo na época dele, ele era considerado um bárbaro, né? E coloca ele num cenário totalmente diferente, bem alienígena, que é essa sociedade, né? A vinha, né? Que foi traduzido como vinha, né? Que tem esse conceito mesmo, assim, de uma coisa emaranhada, ramificada, vegetal, assim, né? E que eles mesmos têm uma cultura esquisita, assim, eles usam os humanos para cultivar um jardim, né, dentro de uma nave, tem essa adoração com a armadura, né? Então é muito legal, cara, os conceitos, assim, né? Também lembra aquele lance meio Espartacus, assim, na história. Pô, eu acho isso divertidíssimo, assim, muito divertido. E a hora que ele veste a armadura, né, que ainda tem a particularidade dele ter sido castigado, né, e ter a mão cortada, e a armadura reconstrói a mão dele, né, assim, então, eu acho divertidíssimo, assim, a história, muito legal, muito legal. A gente leu esse primeiro arco, mas é difícil você ler isso daí e não querer continuar, né, é que já na sequência eles já colocam aquele ninja lá, né, acho que é o Ninjak, que é isso que eu falei, começa a misturar as coisas, embora seja bom, não é ruim não, mas já começa, você pode chamar que está expandindo o universo Valiant, mas para mim não precisava não, podia ter continuado nisso, porque ele vai para um, vamos dizer assim, ele tem o primeiro estranhamento dele para o espaço, aí ele tem o segundo estranhamento que ele é, vamos dizer assim, considerado uma espécie inferior, que passa a controlar a armadura. E aí você fecha, né, com mais um estranhamento, porque ele volta para a Terra, mas volta para o presente. Então, assim, olha, eu acho que qualquer coisa que desenvolvesse em cima disso seria agradável de ler, né? Acho que nem precisaria ter de cara essa sequência com crossover, com esse Ninjak, né? E depois, logo em seguida, eu sei porque eu continuei a ler, depois tem, já começa a ter um crossover, uma mega saga, uma saga maior. Olha, acho tudo isso desnecessário, assim, acho que estava interessantíssimo ver esse personagem deslocado, porque ele é o eterno deslocado, né, no espaço, depois do seu próprio tempo. Então seria interessantíssimo ver nessa pegada, assim. É bem legal, a arte do Kerry Nord também, que o Jamerson falou, embora eu ache ela melhor no Conan, bem melhor, aliás, eu acho ela um pouquinho menos inspirada aqui, talvez com mais contida, assim, mas não é, para quem, talvez seja uma opinião pessoal minha, assim, né, mas para quem não conhece, eu acho que ela enche os olhos, assim, é muito bonita, cara, assim. E o texto do Vendit é enxutinho o suficiente para te amarrar, te atrair para você ir para a próxima edição, né? Eu até gosto dessa passagem do Ninja, que o personagem é um visual bonito, né? Ninja, porradeira, essas coisas todas, mas realmente, cara, quando ele aparece, né, você fala, o que é isso aqui, né? Calma aí, né? São 4, 5 edições de um personagem está relançando, já vem com porra de crossover de outra revista, né? Calma aí, amigo, tá? Espera assentar o negócio, entender direitinho o que está acontecendo, depois você empurra os outros e vai resolver, né? Paciência, amigo, mas tudo bem. Então, para fechar, Jamerson, você seguiu, você continuou lendo, você foi, avançou, como é que está hoje sua relação com o X-Men? Eu li, mas eu não tenho certeza se a série dura 40 edições ou 50, eu não tenho mais certeza. Eu li pelo menos até o 25, 26, talvez 27, eu não lembro direito. Apareceu assim e fui lendo. E não é que fica ruim, não, ao contrário. O Vendit, ele tem aquela visão de história para contar, de arco. Então, eu vou dizer para vocês que Ele tinha algo que seria contado e essa história continua. Apenas perdeu o impacto, porque às vezes a gente lê em inglês e aparece mil coisas para ler em frente, mas é algo que eu sempre quero terminar de ler, certo? Eu falo que às vezes nesse período que a gente vive hoje de streaming, hoje mesmo eu estava comentando com o Reginaldo de que eu não assisti uma série de fantasia. Mas é aquele negócio, você parou na frente da TV ou do computador 6 horas, amanhã, né, se fosse o caso, amanhã à noite eu já teria assistido. Então, assim, é uma questão de oportunidade. Parei, vou assistir, eu tenho certeza que esse material eu lerei até o final. Na verdade, ao ler o XO, me dá vontade de ler a passagem do Vendit no Lanterna Verde, que eu ouvi falar por alto que é bastante aceitável. Eu não estou falando aqui que é excelente, que é excepcional. Eu acho que o Vendit, ele é um escritor pé no chão, no sentido de que ele é capaz de contar uma história dentro de uma indústria que esqueceu essa habilidade, né? Ela vive hoje de ou eventos ou de publicidade relacionada com pouco a história em si, né? A publicidade que as empresas hoje faz, ela tem pouco relação com a qualidade das histórias dela. Então, assim, eu não li tudo, mas eu creio que em breve eu vou ler, sim. Cara, ele também perde o Kerry Nord logo, né? Assim, também, que eu acho realmente uma judiação, porque se ele não estava brilhante como estava no Conan, ele faz muita falta de qualquer jeito, né? Eu li um pouco mais para frente, não consigo lembrar, foi acho que até aquele crossover, Guerra das Armaduras, um nome assim, alguma coisa assim, não lembro o nome. E também eu passei a ler os outros títulos, pelo menos os iniciais, né? O Bloodshot eu acho bem legal, né? Esse recomeço dele acho bem legal mesmo, né? O Bloodshot é o que teve o filme. Isso, verdade. E eu gosto também daquele, acho que é Shadow Man, né? Esqueci o nome. Shadow Man. Que é de magia, né? E o comecinho do Archer e Armstrong é bem legal também, a ideia deles, assim. Ele tem uma pegada mais... não é nem comédia, é bem humorada, assim. Daí ele começa a relacionar um conceito de eternos, assim, né? De personagens que não morrem. Bem legal mesmo, assim. Esse começo da Valiant, assim, é primoroso se tratando de material mediano, vamos falar assim, sem ofensa nenhuma, porque ele não é brilhante, mas ele é, no que ele se propõe a fazer, ele é muito bom, né? Ele é divertido, vale a pena ler. Vocês comentaram aí do Social Comics, ele é publicado, né, ainda o valor nem é tão caro assim, acho que está R$3 para comprar o gibizinho online, ou 99 centavos para você ler, acho que eles chamam de aluguel, se eu não me engano. Não é tão pesado, né? Mas não é, ainda não virou prática entre a gente, né? E também acho que tem uma versão impressa que saiu aí, eu não lembro qual editora também, que está publicando, ou publicou o material da Valiant, né? É a Jambô. Isso, verdade, é a Jambô, sim. Chegou até a publicar aquela Heroína Gordinha, que é bem legal, alguma coisa daquele herói espacial lá, que aquele lá é super confuso, perdi até o nome dele lá, ele é um personagem negro russo, né? Um cosmonauta russo, né? Esse é bem confusinho, viu? Tem gente que adora, mas eu achei ele confuso. Para fechar mesmo, eu queria dar uma viajada aqui com vocês, porque já tá falando antes, né? Teve aquele boom de editoras e tem um outro boom hoje, né? Já nesse pós image meio vertigo, né? Tem a Boom, né? Tem a IDW, né? Essas começaram com adaptação de filme, de outras coisas, mas hoje tá lançando material autoral, né? De gente da indústria, muito conhecida, que como tem mais vertigo, né? E só fechou o Bat-Label, né? Na DC, sabe? A gente já do Batman ruim. Estou procurando outras paisagens, né? Sempre pensando na adaptação para cinema, né? E mesmo com essa cabeça na adaptação, de para ganhar dinheiro, os caras estão fazendo um trabalho muito bom, né? Não é qualquer coisa, tipo milagre, né? Para qualquer coisa e publicar aí para um dia lançar, né? Queria saber de vocês por que a Valiant não emplaca, né? Porque, cara, a gente acha gibi da Boom por aí, da IDW, gibi bom, assim, comentado, mas da Valiant, cara, parece que jogaram o sal grosso ali no túmulo de Enxuta, que tá vivo ainda, e o negócio não vai pra frente, James. O que é que acontece com a Valiant? O que acontece com a Valiant é o que você comentou do Black Label, né? Eu, por exemplo, não traduzo como o selo negro, eu traduzo no sentido de tarja preta, né? E vou te falar que, no caso do Black Label, a DC utiliza esse selo para publicar Batman. E aí, a linha dela toda, na verdade, não é só um Bat-Label. É o universo DC no sentido mais criterioso, que é a série Detective Comics. É que o leitor médio não quer ler outra coisa além de Batman. É aquela sensação de dever cumprido. O leitor não conhece mais nada, não sabe de mais nada... E é isso aí. Aí o que a gente se diverte é encontrar títulos e releituras de Batman que sejam interessantes. Então, as outras editoras e a Valiant não dão certo porque elas não têm Batman. Só isso. Eu não me arrisco não dizer. Na verdade, depois que o Dão perguntou, eu fiquei pensando se eu arriscava algum palpite e não consigo dizer não, porque é um material de qualidade. Né? Talvez alguma coisa, a barreira da publicação, talvez, assim, mas não sei dizer ao certo, não, o que que é, né? É uma pena, porque é realmente um material de qualidade, né? Vamos dizer que isso daqui está muito à frente do que o que a DC anda publicando hoje em dia, por exemplo, né? Então é muito bom mesmo, muito bom, não é só bom, é muito bom. Só que eu não sei dizer, porque não emplaca. Se você lembrar, o próprio Conan na Dark Horse, né, nessa série do Kurt Busiek, ela, apesar de ter um número zero que vendeu muito bem, entrou tipo assim, top 1, 300 mil cópias, mas também era aquelas edições mais baratas, e o início vendeu muito bem, ficando ali no top 5, depois morreu no ostracismo. Então, assim, parece-me que o mercado americano, ele fica num processo de sugar esses personagens ao máximo, né? E eu não posso te dizer que eles não produzem material com os outros personagens. Ao contrário, quem acompanha o mercado americano, como a gente acompanha, a gente pode não ler tudo, mas pelo menos assim, ver a capa dos títulos, a gente vê. Então a gente vê que é lançado realmente muito material, e os materiais são cancelados com uma frequência muito grande, certo? A série do Gavião Negro, que é do Robert, era muito boa, ela tinha ali força para aguentar pelo menos um período de 5, 6 anos, e não foi, durou o quê? 29 edições. Então, assim, o mercado não quer ler outra coisa, por mais que você tente, não tem. Aí o que as editoras ficam fazendo? Ficam fazendo, usando recursos que tem pouca relação com contar histórias em quadrinhos, né, para atrair leitores, como o anúncio dessa semana. Tem pouquíssimo a ver com a qualidade do texto. Na verdade, é uma forma de atrair mais público. Eu nem tava pensando, no meu caso, eu não tava nem pensando em mercado nacional, porque não chega pra gente, tá pensando lá fora mesmo. Se você pegar assim, comentário, venda, o que for mesmo, você não vê assim a Valent aparecendo, tá sempre abaixo da IDW, da Boom, da Image mesmo e de outros, né? Que é um mercado a se pensar, mas eu acho que eu tô com o Jameson nessa, tem muito, muito do mercado também, né? Nesse eterno mesmice de sempre, né? Não sair nunca disso. Bom. Nesse climão aí de tristeza romana, o que fica por aqui com mais esse universo. Até a próxima. Universo, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site. Tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br